tempo. Eu nesse deserto nem consigo enxergar uma forma de sair daqui. O que me sustenta é tua presença. Mas por favor, Senhor, não me deixe. Estou a ponto de desistir. A tristeza que invade o peito abate minha alma e me faz sucumbir na dor de que não adiantaria insistir. Sofrimento. Tô precisando tanto de um alento. Senhor, vem curar as feridas que o mundo deixou e enxugar as lágrimas que há muito tempo do tempo. Eu nesse deserto nem consigo enxergar uma forma de sair daqui. O que me sustenta é tua presença, yeah. Mas por favor, Senhor, não me deixe. Estou a ponto de desistir. A tristeza que invade o peito abate minha alma e me faz sucumbir na dor de que não adiantaria insistir. Senhor, só tu pode arrancar do meu peito essa dor e acabar de uma vez com o sofrimento. Tô precisando tanto de um alento. Deixou enxugar as lágrimas que amou.